No tema de hoje, orgulho e humildade. É um tema bastante repetido na casa, mas eu acho assim que é muito importante para nós trabalharmos dentro de nós, né? Das virtudes a serem cultivadas, das virtudes que existem a serem cultivadas por nós, porque são várias, né? A mais importante de todas, a primeira de todas, é a humildade. Como nós somos uma alma encarnada, um espírito encarnado, uma alma no corpo físico, a caminho da perfeição, né? Nós não vamos alcançar nenhuma outra virtude se nós não tivermos humildade. Para me fazer entender melhor, pensamos assim, nós vamos subir um morro, um monte, como dizia Jesus, né? Subir aquele morro. Para nós subir aquele morro, nós vamos ter que começar pelo pé do morro. Não é verdade? Certo, né? Então, para nós conseguirmos alcançar a perfeição, desenvolvendo todas as virtudes que são necessárias, nós primeiro precisamos alcançar a humildade. Se nós não tivermos humildade, nós não vamos alcançar nenhuma outra virtude. Então, é interessante refletir sobre isso, né? Mas se o orgulho ainda reside na nossa alma, dentro de nós, vamos com urgência tentar tirá-lo de dentro de nós. Né? Vamos descer desse pedestal que nós nos colocamos. Porque o orgulho, quando está dentro de nós, ele nos coloca num pedestal. Vamos nos igualar aos nossos irmãos simples, né? Pessoas, às vezes, ignorantes de conhecimento. Vamos nos igualar a eles. Só dessa forma nós vamos conseguir auxiliar essas pessoas no sentido de conhecimento e também das necessidades materiais, enfim, se a gente é melhor beneficiado. É dessa forma que a gente vai conseguir, né? A humildade é a mais nobre das virtudes. Ela que nos leva a compreender como nós ainda somos imperfeitos. Como nós somos pequenininhos ainda aos olhos de Deus. A gente é muito pequenininho ainda. E só a humildade faz nos compreender isso. Né? Só a gente tem que tomar cuidado para não confundir humildade com pobreza ou com subserviência, né? É outra coisa. Humildade é uma coisa, pobreza e subserviência é outra coisa, né? Tem muita gente rica mesmo, que tem bastante dinheiro e são pessoas humildes. São pessoas que se sensibilizam com os outros, né? Tem muitas vezes pessoas que estão num comando e são humildes. Tem patrões que são gratos aos seus funcionários. Quando os funcionários trabalham com amor por aquela empresa, eles são gratos, são humildes, são agradecidos a esses funcionários. Como tem também o contrário, né? Mas tem muitas situações assim. Como também tem o oposto. Tem muita pessoa desprovida de muita coisa, pessoa pobre e que muitas vezes é prepotente, é arrogante. Isso independe, né, da situação financeira da pessoa. A humildade é uma coisa que independe. Devemos, assim, conservar a nossa dignidade e compreender que a humildade é uma conquista da alma que já viveu várias vidas, né? E muito também já sofreu em consequência do orgulho que ela manteve nessas várias vidas, de várias situações que viveu, né? Pelo poder transitório, né, da vaidade, que a vaidade é um risco muito grande para todos nós, a gente tem que ter muito cuidado, né? Se achar melhor e acima das outras pessoas, isso é um tipo de orgulho, né? Porque nós não somos melhor que ninguém. Nós somos todos, né, filhos do mesmo pai, então nós não somos melhor. E aqueles que estão hoje a ocupar, de repente, uma posição de destaque na vida, né, eles procurem, assim, a vencer esse lado do orgulho que ainda tem, para poder, assim, se aproximar mais das pessoas simples, das pessoas humildes, enxergando eles como irmãos. Porque muitas vezes a pessoa que tem muito orgulho, eles pensam que aquela outra pessoa está abaixo dela e essa pessoa às vezes se torna até invisível para eles. Né? A gente vê, é muito triste isso. Se tornam como pessoas invisíveis, como se aquela pessoa não existisse porque ela está numa posição inferior à dela. E isso é orgulho. Dá uma dó na gente que ainda tem pessoas assim. E a gente sabe que tem situações assim. Ah, se hoje estamos numa situação de privilégio, mas nós não sabemos o amanhã. Olha aí pertinho de nós o que está acontecendo. Tem gente rica, tem empresários riquíssimos que adormeceram rico e acordaram mendigos, dependendo que alguém os alcance um copo d'água ou um prato de comida. Logo aí, pertinho de nós. Então a gente sabe que Deus nos empresta as coisas, mas quando Ele é necessário, Ele nos toma tudo. Olha quantos irmãos nossos estão nesse sofrimento, nessa situação. É. E também não sabemos o que nós fomos no passado. O que, que será que nós fizemos? Né? Talvez nós estivéssemos numa situação muito inferior daqueles que são desprezados hoje. São ignorados. Então, tudo isso a gente deve refletir. Então, esse tema eu acho importantíssimo a gente falar sobre ele. Porque muitas vezes a gente não para pensar. Nossa vida é tão corrida, é tão cheia de coisas, que a gente não para pensar nessas coisas, né? E é importante refletir sobre isso. O humilde, ele aceita, né, com resignação, sem reclamar quando a dor bate na sua porta. Porque ele sabe que aquele momento de dificuldade que ele está passando é uma oportunidade que lhe foi concedida para que ele avançasse na sua escala evolutiva. Porque nós sabemos que o que mais nos ajuda a evoluir é os momentos de dor e de sofrimento que a gente passa. E o orgulhoso, ele se revolta. Ele acha que ele não é merecedor de passar por certas coisas. eu tenho dinheiro, eu posso isso, eu posso aquilo, eu posso tudo. Por que que eu vou sofrer? Porque muitas vezes as pessoas, num momento difícil, num momento de uma doença que bate a sua porta, uma doença incurável, ou num momento de perdas financeiras muito grande, por que comigo? É a pergunta que fazem, né? Por que eu? Por que comigo? Mas e por que comigo não? O outro pode passar pela situação, eu não posso. Deus não tem privilegiados. Todos nós somos filhos de Deus no mesmo Pai. O rico, o pobre, o preto, o branco, né, o perfeito, o deficiente. Para Deus não existe diferenças. São filhos dele em trajetória terrena para se melhorar. Então, devemos refletir muito sobre isso. E o orgulhoso ainda tem mais um detalhe. Ele pensa assim que ele tem todos os direitos de ser destaque em tudo que é lugar que ele chegar. Só que esquece que ele tem deveres para com Deus. Em ser amoroso e ser caridoso, praticar o amor e a caridade entre os irmãos. Mas o orgulhoso não pensa nisso. Os outros são outros, né? Então devemos vencer qualquer uma manifestação de orgulho que se aflore no nosso ser, deixando que a humildade prevaleça, tornando a nossa alma mais bela, mais pura, e nós nos tornando seres humanos melhores. Porque só o humilde tem a sensibilidade de sentir a dor do seu próximo e de se dedicar a ele. Porque o orgulhoso não faz isso. O orgulhoso pensa em si. Nunca ele vai pensar em nós, é eu. E isso, com certeza, não vai fazer ele avançar na escala evolutiva. Vai perder toda uma encarnação que ele poderia avançar bastante. Ele não vai regredir, mas vai ser um estacionário.